ouvintes da TSF, estamos num café em FAP, estou a fazer todos os meus esforços para me aproximar do Primeiro-Ministro, há uma grande multidão à volta dele, é uma grande dificuldade, o repórter tem dificuldade em trabalhar, vou tentar avançar por baixo das mesas, estou com grandes dificuldades, acabo de levar um pontapé na cabeça, agora bateram-me no olho, vou desistir, não se consegue, vou mesmo desistir, obrigado, até à próxima. TSF. O nosso reino é deste mundo.